Autorizado Taxi CT Gate 341 no Via Juliette. Meia 319 na escuta do solo. Valdir Goro 923, pushback acionamento 06. 923, autorizado pushback acionar. Reporte pronto para ataque. 923, está livre, vai chamar para ataque. 1923. Tram 3859, contato radar na decolagem, mantém o perfil da saída Argo, nível de voo 360. 360 na Argo. 130 graus, 079. Oito, mantenha antes da Juliette, aguardando a liberação do gate 6, correção gate 6, parte 1. Vai manter antes da Juliette, aguardando. Boa noite, 8-8. Posicionada 63, 1-2. É 63, 1-2, confirme pronto para push. Já na 63, 1-2, autorizado push e acionar, reporte pronto para ataque. Bom dia, Lima tem, Casteiro 10. Agência tráfego superado, Romeu Yankee, papá. 35221, contato radar na decolagem, mantém o perfil da saída Argos, nível de voo 180. Decolar 235, controle 20.8. Não está fazendo contato com o controle. Confirma? Confirma para a torre? Vá. Tripsico 221 copiou, controle 120.8, mogou. Afirmativo 208, obrigado. Roli, Salvador, Tripsico 221, bom dia. Papa Romeo Delta, Kilo Kilo, mantenha-se em condições visuais, litoral sul. Salvador, Trip 5221. Trip 5221, contato da na decolagem, mantém perfil da saída Argo, nível de voo 180. Na Argo para 180, 5221. Papa Tango, Romeu Yankee, papá, confirma estimado de pouso. Luiz, que aguarde para a copa. Ativou 923, 161 a bordo, 3 horas e 51, galeão. Três autorizado táxi via taxiway, correção via parte 1, Índia, Alfa, no ponto de espera, chame torre, frequência 1-8-6, altímetro no 022. 022, parte Índia, Alfa, portão 2, obrigado. Salvador, no 672, portão 2, pega a estabilizado, final do procedimento LS, reporte estabilizado. Para 2000, reporte estabilizado, final ILS, com 1 no... 982. Não. Para 982, bloqueado. Confirme alternativa, Oxana 6312. Natal. Pessoas a bordo, Oxana 6312. 153 e 3 horas e 25. Está mantendo posição devido à aeronave que precisando da colagem, mesmo site, só aguardando autorização do controle para a colagem. Okay? 70, limite curso do localizador, reporte estabilizado. Vista 070, reportaria estabilizado 972. 923, ciente, botei um ponto de espera no zero aguardando. Entendendo então que o 888 autorizado o táxi até o 62, é graça. De voo. Papapá, Mike, Eco, Delta, frequência livre para coordenação. Salamé 312, avistou o gol parqueando no 612, pode prosseguir o táxi. Salamé 6312, autorizado o táxi. Cine 6312, autorizado táxi, parte 1, Índia Alfa, no ponto de espera chame torre, frequência 198, decimal 6, altímetro no 022. Que Luiz, que... Pronto, cópia. Yankee Papai, Semi Centro Recife, em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Sabe que Luiz, que protegimento correto, confirma empate e pessoas abordas. Luiz, pessoas abordas, não escutei? Que Luiz para acionamento e táxi, chame torre, frequência 118, decimal 6. 3859, chame centro Recife, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 685, alterna 125, 45, 7. Laser 4, decolagem 41, controle em 20 decimal 8. 120 decimal 8, TAM 3304. Guardião 0520, está em escuta do controle? Salvador, trip 5221. Poderia coordenar para o trip 5221 após essa posição árbol, voar direto ao Alquista? Ciência, aguarde coordenação. Guarda. Controle o TAM 3304, muito bom dia. Dia, livre acionar, reportagem, gráfico Luiz. Eu saí da árvore, ascensão a nível 380. Ascensão 380, perfil árvore, tá 3304. Papa Romeu Whisky, Bravo Whisky. Prossiga. após a aeronave na final, ali mantém, cabeceira 1-0. Papa Romeo Whisky, Bravo Whisky, mantenha-se na chegada Bonf, reporte para cancelamento do plano. 1-0-3. 982, completo sinal do procedimento, chame torre 198, decimal 6. 2-6, obrigado. 073, afirmativo. Eu prossegui para onde? 1-0-7-3.4. Afirmo. 1-0-7-3, autorizado Salvador Porto Seguro, nível 340, via Upper Whisky 50, decolagem da 1-0, curva à direita, saída da Euleda direta, responder 5077, controle de frequência 1-0-8. Então, nível 360. 360, professor Dai, é o voo 93. 982. 5077, transporte 340, decola da pista 10 para Upper Whisky 50, decola da pista 10, curva à direita, da Euleda direto, 5077, 128 no controle de saída, é o voo 1073. Ok, sim. 208, confirme. Afirmo, 208. 1-0-7-3, protegimento correto, reporte pronto para puxa e acionamento. Trabalhei para puxa e acionamento, voo 1-0-7-3. Sala 6729. Consiga 6729, pronto para puxa. Pronto, 6729. Web 6729, autorizado puxa e acionar, reporte pronto para ataque. Falta para ataque, 6729. Tram 3304, autorizado, direto Elefa. Direto Elefa, 3304. Trip 5221, autorizado, direto Conquista. Direto com a Cris, 522, Ana. Ok, Luiz, que está se autorizado, reporta no ponto de espera da Oscar para ingresso. Sim, né? O 982, solo aos 45, liberando via Fox, solo no 21, decimal 9. Solizar 219. Papa Romeo Juliette, do Tantialha, ao controle. Entendi que procede de Brumado. Efetuou o plano de voo a Salvador? Parte da Juliette, reporta. Possibilidade de intenção na pouso. Isso 2, autorizado gate 5, pátio 1, no via Juliette. Juliette, pátio 5. Confirmando o gate? Gate 5, pátio 1, no voo no 982. Ah, pátio 1 no gate 5, obrigado. De voo a fio. Deverá manter-se afastado do espaço aéreo controlado de Salvador, pois não temos o seu plano, e entrar em contato ou com o centro Recife ou com a sala de tráfego para efetuar um plano para aproximar para Salvador. São Paulo, Guarulhos, 340. Visuais, mantenha-se, não está autorizado seu ingresso em Salvador, e aguarde novo contato ou prosseguir para alternativa e de lá prosseguir com um novo plano para Salvador. Bridge, transponder 5072, controle frequência 120.8. Repete o transponder, por favor. 5072, Oceana 6311. Autorizado, Guarulhos, São Paulo, 360, outra Zulu, outro meia, da Elneta. Outra Zulu, outro meia, Bravo Hotel Zulu, Trive, decorada 10, contra o fone 5072 e o controle 208, Xané 63, o nono. Da Elneta após Bridge, o Xané 63, o nono, confirme? Confirmo, da Elneta Bridge, 63, o nono. O Xané 63, o nono. Cotejamento correto, reporte pronto para puxar o sinal. Gostaria, obrigado, cara. Contact web 6729-122 a bordo, autonomia 3 horas e 59 minutos, Altana Confim. Romeu, Romeu Fox, até o prossiga. Metrô 1022. Já, Salvador, prossiga. Amarro meu ponto do coluna prático para o Salvador. A 10 minutos da posição da 6729, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar pistão no zero. Vento 140 graus com 8 nós. Anilha, fala para o zero web. Papa Romeu, Romeu Fox, hotel, mantenha-se em condições visuais para ingresso nos corredores. Desça para a altitude de tráfego 1.500 pés. Reporte, Veracruz. Controle Salvador, Papa Romeu, escravo isso. Trip 5221, chame centro Recife, em 126.0, alterna 128.8. 260-288-5221. Olhe Salvador, Papa Romeu, Whisky Bravo. Whisky Bravo, Whisky, prossiga. Esse Bravo Whisky encontra-se em condições visuais, propõe cancelamento da presente com curva esquerda para interceptar a aproximação visual, pistão no 7. Por meu Whisky, Bravo Whisky, plano instrumento modificado, 1250. Desça em condições visuais. Entendi. Romeu Whisky, Bravo Whisky, desce em condições visuais, altitude 1.500 pés, em forma justa no 022. 1.500 pés no 022, Whisky, Bravo Whisky. Trip 5414, contato radar, 30 milhas nordeste, correção, 63 milhas nordeste do VR de Salvador. Trip 5414, negativo, mantém o perfil desse gato. Atalo Bravo, que Luiz, que o vento 150 graus com 8 nós, livre decolagem, pistão no 7. No 923, chame centro Recife, 125.1, alterna 133, decimal 25. 351-335, obrigado, bom trabalho. Sim. 6729, bom dia. Web 6729, ascensão 360, vigilância. Ascensão 360, 6729. 5414, mantenha a proa de mare e reporte no ideal para descida, break. Pode mandar um ponto de descida. Desvio livre. 6729 pode voar direto para El. Papá Romeu, Romeu Foxtrot Hotel. Acione identificação. 53, ingressando no corredor Axé, chama o controle em 120.8, bom voo. Oceaner 6250, reduza a velocidade para 230 nós, desse mantém o nível de voo 140 na chegada à área. Reduzindo para 230 nós, respeita 140 na chegada à área, Oceaner 6250. Whisky Bravo Whisky, chame a torre indo no 86. No 86. Bravo Whisky, final visual, pistão no 7. Whisky Bravo Whisky, final no 7 autorizado, reporta na curta o ajuste 1022. 1022, Whisky Bravo Whisky. Ok, inicie descida, nível de voo 050, reporte ao término do desvio. Oceaner 6250, acione a minha indicação, autorizado chegada Mari, desça para nível 060. Livre da restrição, autorizado Mari, descendo para o 060. Solicita-se por auxiliar no seu tráfego, proa direto de TAP, sem condições de manter high speed. 140 graus com 7 nós. Cliente, leve pouso no 7, isso para você. Mari, Ocean 6250. Confirma? Papai Romeu de Leste, vista já, está nos corredores aqui, passando através de Veracruz, na proa de Veracruz, na sua escuta 1500, está mantendo com a informação mais. Ciente, mantenha-se em condições usuais nos corredores, reporte através de Paripe. Reporte através de Paripe, o Direto vista já. Salvador, chamei 6312, cruzando 180. 6312, chame Recife na frequência no 2685. 2685, boa. Papá Romeu, Juliette, Vitor Charlie, ao controle. Consegue, já conseguiu efetuar o seu plano de voo? Sim, Matheus. Recife ficou de mandar para o senhor. Já fiz o plano aí com ele, com a Recife. Tá ok, entendi que a sua procedência é Brumado. Isso, sim, Matheus. Ciente, acione o código 0206, segue em condições visuais para Salvador, segue via corredores, ajuste do altímetro no 022, reporte Paripe. Aceita com informação, Mike, na proa de Paripe, o Juliette Dessari, 0206, aciona o Juliette Dessari. Whisky Bravo Whisky, Sola 57, confirmando Pat 5. Ao estacionar na Aerostar, frequência livre, Whisky Bravo Whisky, bom dia. Gol no 073 autorizado, puxa a cena, reporte pronto para ataque. Vai reportar pronto para ataque, 073. 5494, para si. Atrapalharia, 5414, entendi que intenciona modificação de regras e prosseguir visual para pouso não no zero, confere? Afirmativo. Ok, é o número 1 na chegada para pouso em Salvador. Caso modifique sua regra de voo, não mais será o número 1. Negativo, hoje você ainda sem cancelar, com prosseguimento. Ok, ciente. Quase 6729, estamos em centro Recife, no 251, alterna 133 do sinal 25. 251, 3325, 6729. Bravo, aqui Luiz, quem informa seu destino? Ciência, botando Bravo, aqui Luiz. O trip 05414, trip 050. Trip 5414, trip 050. Trip 5494 Ciência, desce para 2.000 pés, ajuste no 022 de atração para interceptar sinal do procedimento LS, curva à direita, proa 065. Iniciando para 2.000, direita 065, interceptar sinal do ILS, 5494. O Xaname é 250, reautorizado, desça para nível 050. Para o 050, o Xaname é 250. Ou 1073, está pronto, tá? 69. 69 agora, 2243, eu quero que a alternativa é completa. Doutora, reporte visual com campo. Está completamente visual, o diretor tá. Ciente, chame torre 118.6 para ingresso no circuito. 18.6, bom dia, excelente semana. 1073, autorizado táxi até ponto de espera via Índia Alfa, no ponto de espera chame torre, frequência 118 de São Meio, altímetro 1022. Índia Alfa 18.6, com 1073. Trip 5494, reautorizado, mantenha 2.500.